Pedal do Arrocha. Quando eu te perdoar, novinha, se liga nos status. É o Dan Love, meu filho. Dan Love. Deixa aqui a nós. Deixa. A solidão pra mim não é vilã. Me deixa. Preciso dar um tempo de você. Eu já estou cansado de te perdoar e você a errar a vida inteira. Sabe, eu preciso dar um tempo pra pensar. Mas quem sabe amanhã, quando eu te perdoar, se liga no status. Fica atenta aos sinais. Mas hoje você é pedra no meu sapato. Quando eu te esquecer, tu vai lembrar de me valorizar. Mas quem sabe amanhã, quando eu te perdoar, se liga no status. Fica atenta aos sinais. Mas hoje você é pedra no meu sapato. Quando eu te esquecer, tu vai lembrar. Dá valor quando perde, né, fia? É o Dan Love, bebê. Me deixa aqui sozinho, me deixa. A solidão pra mim não é vilã, me deixa. Preciso dar um tempo de você. Eu já estou cansado de te perdoar e você a errar a vida inteira. Sabe, eu preciso dar um tempo pra pensar. Mas quem sabe amanhã, quando eu te perdoar, se liga no status. Fica atenta aos sinais. Mas hoje você é pedra no meu sapato. Quando eu te esquecer, tu vai lembrar de me valorizar. Mas quem sabe amanhã, se liga no status. Fica atenta aos sinais. Mas hoje você é pedra no meu sapato. Quando eu te esquecer, vai lembrar de me valorizar. Arrocha, bebê. É o Dan Love, meu filho. A voz apaixonada.